que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou? Até vendo o volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando. Até vendo o volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece uma... Dias, uma hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Eu disse todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou.